Ai, tu. Olha do pique, hein, mano. Ó, tá lotado, né, mano? Você vai, eu vou entrando já, mano. Mano, vai então que eu vou fazer um 10 aqui. Vou fazer um 10 que eu já entro já. Cheguei na festa, olhei pro lado, tava gata. Ela tava portando Nike, louco preto, com uma bombeta importada. Se olhava e metia marra com as amigas Patricinha. Fica ali só rola ideia, incorporando tio patinhas na boca. Pedi um refri, me aproximei. Ela fingiu que nem viu quando do lado dela gingando eu passei. Firmeza, nem vou chamar, deixa ela vir chavecar. Deixa ela se derreter, depois que ela me ver cantar. Ó, truta, fiz meu show e nada, pisquei pra ela e nada. Que mina foda, só pode ser palhaçada. Não é comprometida que tá ali sem aliança. Vou tentar gostar da ideia pra ver se ela balança. E princesa, prazer, sou tubaína. Gingada de maloca, chamando a atenção das minas. Suas amigas tão em cima e você nem me deu bola. Eu comentei com meu parceiro ali que te achei da hora. Anota meu telefone que eu já tô saindo fora. Me liga aí, depois dessa balada aqui no hotel não desenrola. Falou, falou aí, dá um beijinho pra eu ir embora. Dalsin já deu um salve que tá esperando ali fora. É louco, mano. Tem uma mina da... Aonde, baby? Mas não deu moral não, mano. Chega ali pra ver se consegue alguma coisa. Não, pera aí, só um pouco, faz um 10 aí. Ô tuba puta que pariu, fui na missão. Ela ali de baby look, mó chegada num chavão. Só fidei e observei, da nuca aos pés. Eu pego história boa, bem como bater com as 10. Era brilhante começando do cabelo. Imaginei ela jogada, largada num travesseiro. Aí soltaram o som daqui, uma caipirinha com gelo. Uma tatu bolada, que vai da coxa ao tornozelo. Olhei de lado e vi a envergação perfeita. Na saída do banheiro eu aguardei ali na espreita. Só esperei e mandei. Aí com todo respeito, quero que antes do bom dia seja daquele jeito. Fechou nós dois o som dos Linhos e Campari. Sessão de hidro no sovido, largando os yoga party. No outro dia um café matina, chapei no semina. Demorou fechar um bonde no meu quarto lá pra cima. Foi sem conversa, saiu às pressas, eu sei lá. Como se lado de fora tinha alguém ali esperar. Eu fui atrás só pra ver o que vem. Numa cara deslavada, a mardita ficou com quem? Eu chavequei, ela fingiu que nem me viu. Do nada ela sumiu, grafica com o DJ. Ela era foda de parar, a molecada tira suspiro da rapa. Só que fica com o DJ. Se eu soubesse que ia causar estresse, mina, eu juro não queria ver tu fica com o DJ. Aí não pode, pelo amor, linda, não pode. Deixou nós falando aqui, tá? Fica com o DJ. Eu chavequei, ela fingiu que nem me viu. Do nada ela sumiu, pá, fica com o DJ. Ela era foda de parar, a molecada tira suspiro da rapa. Só que fica com o DJ. Se eu soubesse que ia causar estresse, menino, eu juro, não queria ver tu fica com o DJ. Aí não pode, pelo amor, linda, não pode. Deixou nós falando aqui, pá, fica com o DJ.